Ficheiro 43, página 406. Na cozinha descobriu várias chaves numa gaveta. Havia as chaves do carro e duas enfiadas na mesma argola. Uma delas, a chave mestra do prédio. A outra, de um cadeado. Subiu silenciosamente ao sótão e experimentou todos os cadeados, até encontrar a arrecadação de Burman. Continha móveis velhos, um guarda-fatos cheio de roupa usada, esquis, uma bateria de automóvel, caixas de cartão com livros e outra tralha. Não viu nada de interesse, de modo que desceu as escadas e usou a chave mestra para entrar na garagem. Descobriu facilmente o Mercedes de Burman e bastaram-lhe poucos minutos para se convencer de que também ali nada havia de útil. Não se deu ao trabalho de ir ao escritório. Já lá estivera semanas antes, quando da sua visita anterior, e sabia que naqueles 2 últimos anos ele quase não o tinha usado. Regressou ao apartamento e sentou-se no sofá da sala a pensar. Instantes depois, pôs-se de pé, voltou à gaveta da cozinha onde encontrara as chaves e examinou-as uma a uma. Um conjunto pertencia a uma moderna fechadura de segurança, mas havia uma enferrujada, de ar antigo. Franziu a testa. Então ergueu os olhos para a prateleira por cima da bancada, onde Burman tinha cerca de 20 sacos de sementes. Sementes para um jardim de ervas aromáticas. Ele tinha uma casa de férias, ou um terreno, algures. Foi isso que me escapou. Só precisou de 3 minutos para encontrar, no livro de contas de Burman, uma entrada, já com 6 anos, referente ao pagamento de obras feitas no caminho de acesso. E de mais 1 minuto para descobrir uma apólice de seguro referente a uma propriedade perto de Stallarholmen, nos arredores de Mariafred. Às 5 da manhã parou no 7-Eleven, que funcionava 24 horas por dia, na Handverkargatan, em Friedemsplan. Comprou uma enorme quantidade de Billy's Pan Pizzas, leite, pão, queijo e algumas outras coisas. Comprou também um jornal da manhã, com um título de primeira página que a fascinou. Mulher procurada fugiu do país? Por qualquer razão que desconhecia, aquele jornal não a referia pelo nome. Era a mulher de 26 anos. Segundo o autor do artigo, uma fonte policial afirmava que ela podia ter fugido do país e talvez estivesse em Berlim. Aparentemente, a polícia recebera a informação de que fora vista em Kreuzberg, num clube anarco-feminista, descrito como pouso habitual de jovens associados a tudo e mais alguma coisa, desde terrorismo a atividades anti-globalização, passando pelo satanismo. Apanhou o número 4 para Södermalm, apeou-se na Rosenlundsgatan e fez a pé o resto do percurso até Mosebach. Bebeu café e comeu uma sanduíche antes de ir para a cama. Dormiu até quase ao meio da tarde. Quando acordou, decidiu que era mais do que tempo de mudar os lençóis. Passou a tarde de sábado a limpar o apartamento. Levou o lixo para fora e juntou os jornais em 2 sacos de plástico que deixou no papelão. Fez uma máquina de roupa interior e t-shirts e a seguir outra de jeans. Encheu a máquina de lavar louça e pô-la a funcionar. Finalmente, aspirou e lavou o chão. Às 9 da noite estava encharcado em suor. Preparou um banho com montes de espuma. Recostou-se na banheira e fechou os olhos para pensar. Acordou à meia-noite e a água estava fria. Secou-se e foi para a cama. Adormeceu quase instantaneamente. No domingo de manhã ficou furiosa. Mal ligou o powerbook e leu todas as coisas horríveis que tinham sido escritas sobre Miriam Vu. Sentiu-se miserável e culpada. E o único crime de Mimi era ser sua conhecida, amiga, amante. Não sabia muito bem como descrever a relação entre as duas, mas compreendia que fosse como fosse, o mais certo era ter terminado. Ia ter de riscar mais um nome da sua cada vez mais curta lista de conhecidos. Depois de tudo o que fora escrito na imprensa, não estava a ver Mimi a querer voltar a ter mais contactos com uma psicopata como ela. Tinha bons motivos para estar furiosa. Tomou nota do nome de Tony Scala, o jornalista que começara tudo aquilo. Decidiu também que havia um dia de ter uma conversa com um sacana de um colunista, representado na foto que acompanhava o texto com um horrível casaco aos quadrados, cujo artigo fazia repetidas e jocosas referências a Mimi como a lésbica sadomasoquista. Ao contrário da sua lista de conhecidos, a das pessoas com quem tinha contas a ajustar aumentava de dia para dia. Mas primeiro tinha de encontrar Sala. Mikkel Blomkvist foi acordado pelo telefone às 7:30 da manhã de domingo. Estendeu a mão e atendeu sonolentamente. Bom dia, disse Erika. Resmungou Mikkel. Estás sozinho? Infelizmente. Nesse caso, sugiro que tomes um duche e faças café. Vais ter uma visita dentro de 15 minutos. Vou? O Paulo Roberto, o pugilista, o rei dos reis, telefonou-me. Estivemos a falar durante meia hora. Porquê? Porque é que ele me ligou? Bem, conhecemos-nos suficientemente bem para nos cumprimentarmos. Entrevistei-o quando ele entrou no filme do Hildebrand. E depois disso encontrámo-nos meia dúzia de vezes. Não sabia, mas a minha pergunta era: por que é que ele vem visitar-me? Porque, olha, acho que é melhor ser ele a explicar-te. Mikkel acabara de tomar duche e enfiar as calças quando a campainha da porta tocou. Foi abrir e pediu ao pugilista que se sentasse à mesa enquanto procurava uma camisa e tirava dois expressos duplos, que serviu com uma colher de chá de leite. Paulo Roberto inspecionou o café, impressionado. Queria falar comigo? Perguntou Mikkel. Foi uma sugestão da Erika Berger. Estou a ver. Então, diga. Conheço a Lisbeth Salander. Mikkel arqueou uma sobrancelha. Oh, exato. De repente, ela atirou-me um murro que me acertou em cheio na boca. Eu estava a brincar. E ela apanhou-me completamente desprevenido. Acertou-me mais dois ou três antes de eu começar sequer a bloquear. Claro que ela não tinha ponta de força muscular e era como se estivesse a bater-me com uma pena. Mas quando eu comecei a bloquear, ela mudou de tática. Lutava por instinto e conseguiu acertar-me mais duas ou três vezes. Então comecei a bloquear a sério e descobri que ela era mais rápida do que um raio de um lagarto. Se fosse maior e mais forte, tinha-me dado luta. Não me espanta. Então ela mudou outra vez de tática e acertou-me um em cheio nos tomates. Aquele senti-o. Mikkel fez uma careta. E então eu respondi e acertei-lhe na cara. Quer dizer, não foi com força nem nada, só um toque. E ela deu-me um pontapé nas canelas. Foi uma coisa de loucos. Eu era três vezes maior e ela não tinha a mais pequena hipótese, mas continuou a atirar-se a mim como se estivesse a defender a vida. Tinha-a irritado. Percebi isso mais tarde e fiquei envergonhado. Quer dizer, tínhamos afixado cartazes a chamar a malta nova e a miúda aparece a pedir muito seriamente para aprender boxe e sai-lhe na rifa um bando de matulões que se põem a fazer troça dela. Eu também me tinha passado se alguém me tratasse daquela maneira. Só que qualquer outra pessoa teria pensado duas vezes antes de se atirar a Paulo Roberto. Bem, o problema da Lisbeth era que os murros dela não valiam nada. Por isso comecei a treiná-la. Tivemo-la na secção de raparigas durante um par de semanas e ela perdeu vários combates, porque mais cedo ou mais tarde alguém conseguia acertar-lhe e então tínhamos de parar tudo e levá-la para o vestiário, porque ela ficava tão furiosa que se punha aos pontapés e às dentadas e aos murros, a torto e a direito. É mesmo dela. Nunca desistia. Mas no fim acabou por chatear tantas raparigas que o treinador correu com ela. E depois? Era completamente impossível praticar boxe com ela. Só conhecia um estilo, a que entre nós chamávamos exterminadora implacável, e que consistia em atacar sempre, sem parar. E não fazia a mínima diferença que fosse um simples aquecimento ou um treino amigável. E as miúdas estavam constantemente a ir para casa cheias de nódoas negras, porque a Lisbeth lhes dava pontapés. Foi então que tive uma ideia. Estava a ter problemas com um puto chamado Samir. Tinha 17 anos e era sírio. Era um bom pugilista, bem constituído e com um bom direto, mas não sabia mexer-se. Ficava sempre parado no mesmo sítio. Pedi à Lisbeth que aparecesse no clube numa tarde em que ia treiná-lo. Ela equipou-se e eu pula no ringue com ele, de capacete, protetor de boca e tudo mais. Ao princípio, o Samir recusou lutar com ela, porque era uma porra de uma miúda e todas essas merdas machistas. Então eu disse bem alto para que todos ouvissem que aquilo não era um combate de treino e que apostava 500 croas em como ela o arrumava. A Lisbeth disse que não estava ali para treinar e que o Samir ia dar-lhe uma coça das antigas. Ficou a olhar para mim desconfiada. O Samir ainda estava a dizer baboseiras quando a campainha tocou. A Lisbeth foi-se a ele com toda a gana e acertou-lhe um murro no queixo que o deixou sentado no chão. Nessa altura, eu tinha-a treinado durante todo o verão e ela começava a ter algum músculo e a bater com força. Aposto que o miúdo ficou contente. Bem, aquele combate foi tema de conversa durante semanas. O Samir apanhou uma sova. A Lisbeth ganhou aos pontos. Se tivesse um pouco mais de massa corporal, era bem capaz de o ter magoado a sério. Passado algum tempo, o Samir estava tão frustrado que começou a bater-lhe com toda a força. Eu estava cheia de medo que ele lhe acertasse em cheio e tivesse-me de chamar uma ambulância. Ela ficou com algumas nódoas negras de blocar com os ombros e ele conseguiu encostá-la às cordas, porque era muito mais pesado. Mas não lhe acertou uma única vez a sério. Gostava de ter visto. Nesse dia, a malta do clube começou a respeitar a Lisbeth, especialmente o Samir. Então eu passei a pô-la no ringue com tipos consideravelmente maiores e mais fortes. Era a minha arma secreta, ótima para treinar. Combinávamos sessões em que o objetivo dela era acertar 5 vezes em várias partes do corpo. Queixo, testa, estômago, por aí fora. E os rapazes tinham de defender-se e proteger essas áreas. Passou a ser uma espécie de medalha de honra ter combatido com a Lisbeth. Era como enfrentar um vespão, até começámos a chamar-lhe a Vespa. E ela tornou-se uma espécie de mascote do clube. Julgo que até gostava, porque um dia apareceu com uma Vespa tatuada no pescoço. Miquel sorriu. Lembrava-se muito bem daquela Vespa. E fazia parte da descrição dela que a polícia divulgara. Quanto tempo é que isso durou? Uma tarde por semana, durante cerca de 3 anos. Eu só lá estava a tempo inteiro no verão. Fora disso, só de vez em quando. O tipo que continuou a treinar a Lisbeth era o treinador adjunto, o Pute Carlson. Então a Lisbeth começou a trabalhar e deixou de aparecer com tanta frequência. Mas até o ano passado ia ao clube pelo menos uma vez por mês. Eu via-a de vez em quando e fazia algumas sessões com ela. Era um bom treino. Fartava-nos de suar. Ela quase não falava com ninguém. Quando não tinha parceiros, passava 2 horas a esmurrar o saco de areia como se fosse um inimigo mortal.